tú contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão.